19-3520, decola os 27, controle agora 19-35, bom voo. Esse 19-35, obrigado, mano. Oi. Controle Salvador, boa noite, são 3520, saída PUCA, 1600 pés. 3520, boa noite, contato radar, sobe 190, saída PUCA. 190, PUCA, 520, chama Recife, 126.85. 126.85, Salvador, bom dia, boa noite, Anomia. Boa noite, Anomia, bom dia, aciona a identificação DS2000 pés, ajuste padrão, reporte o localizador. DS2000, reporte o localizador, ajuste padrão, boa noite, Anomia. localizado no localizador Gol 1896. 1896, chamado Torre 1862, bom pouso. 2620, chamado. Torre Salvador Bom, dia Gol 1896. Boa noite, meia. Tráfego avistado, ajuste no 013. Confirma se já entrou embaixo do trovado avistando? Avistando ainda não baixa de travado, ou não é também. Senhor, chame quando tem embaixo do trovado por autorização de pouso. Aguardaremos lá também. Baixada e travada, Gol no 8 no meio. Gol no 8 no meio, pouso autorizado na pistão no 0, vento de 1, 3, 0 graus, 0, 8 nós. Livre pouso na 1 no 0, Gol no 8 no meio. Boa noite, no solo 5.